amarrido as horas, ensaiando uma recaída. Medo já tá na terra, é só apertar o verde que liga. Me dê uma dose pra arrumar minha vida, a melhor que você tem, pra ver se com inspiração eu te faço ela vem. Um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada. Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho.